situação da pessoa. Som devidamente ligado, olha muito a situação bem. da pessoa. Está muito bem. Já? Estamos transmitindo já. Assim, horrível. Tá tudo bem. Ainda não apareceu no YouTube, ainda tá na contagem regressiva aqui, mas vai aparecer lá daqui a pouco. Não, para. Tá tudo certo. Eu me arrumei. Pra que se arrumar, Mayra? Fala. Ninguém vê essa bosta não, Mayra. Você fala no microfone, porque é, assim, se você tá feia, aí você fala na frente do microfone, que pelo menos fica melhor, entendeu? Esconde atrás do microfone. Isso. É uma... Você quer que eu vire a câmera pra você ficar só metade de você, assim? É isso, uma máscara, Mayra. É, bota uma máscara. Bota um N95 ainda. Aquela que tapa bem com aquilo lá deve dar um calor até na... Deve dar um calor. Positivo, dor de cabeça. É porque abafa a respiração, embaça o óculos. Eu fico imaginando, o cara que faz cirurgia fica horas com aquilo dentro do centro cirúrgico. Deus é mais. Então tá. Agora bom. Eu entendo porque que o anestesista sai de vez em quando. Eu vou começar a gravar, a gente começar a falar de verdade. As pessoas já estão dizendo assim, gente... No YouTube já tá aparecendo, cuidado. A gente sabe que tá aparecendo. Tá tudo bem, a gente sabe. Tá, e falando dos anestesistas aqui. Olha quem apareceu. Que é isso? Olha quem. Oi, galera. Ah, não. Tchau. Ai, vou não. Tá muito mal frequentado isso aqui. Eu puta, nem quando queria, o Ricardo Ferro aparece, é porque realmente. De gravata. De gravata. Porra, aí sim, hein? Eu não tô vendo o Ricardo onde? Ah, aí sim. Naquele quadradinho aqui, ó, do lado do. Naquele quadril lá do... aqui é o Carlos no escuro, achei. Achei, tá do lado da tela. O Carlos. É. Fui me arrumar, porra. Não sai mais de casa. É justo. É, eu é justo. Pensei em colocar um vestido longo pra gravar hoje. Juro. Eu acho que deveria. Ah, peraí. Eu aqui com roupa de. Com a cara amassada, dormindo. Gente, cabelo tá tudo todo bem. Pra cima. Eu não tô nem usando cueca. Eu tô a cara tá da tudo quarentena. Bem. Tudo bem. É quarentena. Ah, tamo junto. Dudu, desnecessária essa informação, Dudu. Agora tu vai ficar criando essa imagem, né, Tapioca? Tá tudo certo. Tudo certo. Não quero essa preocupação boba, não existe, não. Vamos lá. Foi que inventou esse negócio. A gente tá fazendo o que aqui mesmo? A gente abre a geladeira, tem uma live. A gente vai no banheiro, tem uma live. Deu me livre. Sei que eu não aguento mais live. É isso aí. Porque foi aquela live de ontem. Ah, mas eu vou gravar uma. Meia música. Eu comecei a sofrer. Vocês são quarentena, tipo férias. Eu não, eu tô trabalhando. Trabalhando mais do que se eu estivesse no escritório. Ai, meu Deus, é trabalhadores do Brasil. Nossa, me permitam um monossílabo. Me permitam um monossílabo. Oi? Peraí, deixa eu fazer, a gente começar isso direito, que a gente fica falando mal demais. É só um instante, peraí, vamos lá. Quem tá esfregando o microfone em algum lugar? Ricardo ou Júnior? Claro, certeza, né? Não, o microfone tá aqui, ó. Tá aqui com cara de sono, pra isso. Tá ótimo, vamos lá. É só você não olhar, aqui, mano. Ó, microfone aqui, ó. Ai, meu Deus, a bagunça ali aparecendo e ninguém me disse nada, gente. Credo. Como é que faz isso aqui? Ok, vamos lá, hein? Foi falado. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Flávio. Você deve chegar, sim. Tá ótimo. Flávio! Pior que aqui é o quarto de hóspede. Desde quando teve hóspede aqui, há mais de um mês, está ali aquele travesseiro ali atrás. Tá tudo aqui, bem. Aqui é o cubículo. Aqui é o cubículo de hóspede. Ninguém se importa, não. Tudo certo, vamos lá. Então, a bucica é a bucica aí que está latindo? É, a bucica. Não, é... a bucica está lá na sala. É a minha. A bucica. Oi, está Júlio. Aqui. A Suzy, velho. A bucica. Passa um vagalume na light, é uma miséria. Porra, a minha é muito educada. E você rapaz, ainda comprou, ó, eu tô usando, né, uma cueca do Júnior. É, eu paguei por essa bosta. Rapaz, peraí, para. Você parou. Essa informação agora foi muito desnecessária. Peraí. Calma, agora que eu me toquei, ó. Não, eu quero discutir isso mais na frente. Me dá só um instante agora, por favor. Peraí. Ouvinte de peso. Quem está gravando aqui, mano? Eu tô gravando, cara. Porra, grava. Ah, jura? É, eu tô gravando. Eu tô perguntando quem está na gravação. Eu estou perguntando quem está na gravação. Ah, porra. Tá. Dudu, Tapioca, Elba, Ricardo Ferro, Júnior e você. E Mayra. Vamos lá. Ah, tá. Eu tô dormindo. Ouvintes de peso, univos. De São Paulo, aqui é Duro Salles. E bem-vindos a mais um Papo de Gordo na quarentena com o filho da puta do Ricardo Ferro me interrompendo! Como é que tá separado, viado? Aê! Aqui não tem nem edição, rapaz. Aqui do jeito que vai, vai. Entendeu, Ricardo Ferro? Daqui a pouco ele vai começar a peidar. Fica tranquilo. Isso aqui é... Eu te digo mais, Ricardo Ferro. Eu quis fazer essa abertura agora só pra te perguntar. Que história é essa que você tá usando uma cueca do Júnior, Ricardo Ferro? Como assim? Recordação, saudade de mim. O Júnior foi embora. Ele passou. O Júnior foi embora. A pergunta que não quer calar. Lavou antes? É melhor você não saber. Claro, claro. É cheiro, cheiro. Cheirou antes. Você pediu detalhes. Ricardo Ferro, cara. Claro. Você vem pra cá usando uma gravata pra pagar de descolado, de refinado. Rapaz, eu não saio mais de casa. Eu tenho que aproveitar esses momentos pra me arrumar um pouco. Entendi. É só cueca. Ah, o seu conceito de arrumação é uma gravata e a cueca do Júnior. Meu irmão. Isso. Eu não posso mostrar que o horário não permite. Mas tô com ela aqui. Isso... A norma cinza, lembra, Júnior? Lembro. Isso não é arrumação, não, Ricardo. Isso se chama tesão. É outra coisa. Carlos Júnior, todo mundo já ouviu a voz dele, mas olha pra essa cara desse homem cansado. Hoje aí, morgado numa cadeira com uma poltrona. Que porra é essa? Na cama do quarto aqui de. Do, que não era a Catarina, que agora é meu quarto. Foi perdido para sempre. Seu quarto duro pra sempre, Júnior. Agora você tem um quarto. Foi. Nossa, tá na cama de solteiro, além de tudo, cara. Solteiro. Nossa, que triste. Como é que cabe, Júnior, rapaz? Pois é. Não cara. Cabe, a pezinha fica solteiro. Pra fora, mas tá tranquilo. É um solteiro anão, hein, isso aí. É cama de viúva. Então é o problema de ter 1,95m, cara. Qualquer cama acaba sendo pequena, né, bicho? Tá certo. Pois velho. É. A porra da cama tem 1,80m. Como é que você fica nessa cama, velho? Não fica. Ele fica com os pés pra fora, fica. Pô. Acabou de falar. Tem aquele puffzinho no final da cama. Botar os pés. Seria interessante se tivesse alguma coisa assim, de verdade. Como é que chama aquela porra? Recamier? Ah, não lembro. Olha, não. Como é que é? Cara, mas é chique. Caraca, e você já ouviu a voz desse médico refinado que só gosta de tomar cervejas e vinhos importados? Falando em francês. Cara. Tapioca, por favor. Recamier. Como é isso aí? O que é esse negócio aí? Eu não lembro se o nome era esse, não. Mas eu vi uma vez. Mas o que é um recamier? Vamos ler. É tipo um... Ai, sei lá como é que chama aquilo. É tipo um divã. Chama de puff. Que humilhação da porra essa. É tipo um divã. É tipo um divã. O negócio não para. Chama chaise. Long. Tá ajudando, hein? Espero é esse. Sério, sério. Olha só. Tipo puff, mas fica na cama, é isso. Papo de Gordo é conhecido por falar de cocô e outros assuntos escatológicos. Vocês vão começar a falar de francês, uma coisa que ninguém sabe o que é. Cara, é porque tá pior que você surpreendeu agora, bicho. Eu perguntei sério, eu não sei o que é. Eu te falo que eu me surpreendi de verdade. Essa história agora de tapioca sendo francês. Gente, busca aí no Google agora, passa essa informação pra quem tá ouvindo. O que não, é um recamier? Eu acho melhor não, acho melhor não. Recamier é uma... Recamier é tipo um... O que eu falei? É isso mesmo. Divã. E assim, a gente não só ouviu a sua voz, como aqui já tá o Gonzaga falando no chat, dizendo assim, oxe, a Elba tá vestida hoje. Foi que houve, Balena? Tá bem de roupa hoje. Algum dia na vida eu preciso botar roupa, né? É, esfriou um pouquinho, que né? Porra, hoje a temperatura caiu um pouquinho. Esfriou, nós estamos com 27 graus. Aí já e ontem esse papo da Elba vestida. O que foi? Que informação foi essa? Você não acompanha as lives. É, se você assistiu as lives. Já rolou stream, já rolou muitas coisas. É. Já rolou muita coisa. Na rede, então. Opa! Na rede. O que mais rolou foi com a da rede, pois é. Nossa, a rede é uma a inveja, fata, né? A inveja é uma coisa. É, não, a rede e o varal da casa de Elba estão bombando. Cara, só diga uma coisa. As últimas palmas que tiveram não foram para os agentes de saúde, não. Foi para a Elba. Não, o nude foi depois. Ah, enfim. Falando em nude, temos aqui outra pessoa que adora andar pelada pela casa. Eu tive a chance de presenciar isso e marcou para sempre. Sinto na minha cabeça. Flávio Soares, cara, saudade de você, Flávio Soares. Conta com a cueca do outro. O outro viu o outro pelado. O que eu falo aqui? Se o sujeito vai ter que morar 6 meses na minha casa, vai aguentar o pacote completo. O mínimo que se espera é isso, né, Flávio? No mínimo isso. Ah. No mínimo eu isso. Eu digo, né, que as ofensas eram mútuas. Não é? Você tem que ver o rego dele. Ele pode ver seus barcos. Exatamente. No momento em que o sujeito expõe o rego na mesa do café da manhã, acabou o respeito. Ultrapassou uma fronteira que não deveria. Tá? Os limites estão atualizados. Então... É guerra, então vai ser guerra. É, gente, acontece, né? Mas enfim. Hoje estamos aqui então com esse time lindo e maravilhoso para mais uma live de quarentena no Papo de Gordo. Todo mundo super empolgado, porque estamos na Semana Santa. Cara da cara. Amanhã é feriado! Amanhã é feriado! Amanhã eu vou ter que ficar em casa o dia inteiro! Olha que legal, cara! Amanhã eu quero dormir um pouquinho na minha cama, um pouquinho na cama da filha, um pouquinho no sofá da sala. Quero dormir tudo que eu não dormi essa semana. Tem um mês que é todo domingo dessa porra. Mas, Ricardo, você não tá trabalhando de casa, não tá? Você tá trabalhando ou não tá? Tô. Só que tá tendo muita pouca demanda. Então, claro, né? As moças. Eu tô aproveitando pra fazer carteira de couro, fazer as peça de madeira. Assim. É. Faz máscara, faz bolo. Máscara em tecido. Faz máscara em tecido. Já fiz isso semana passada. Faz eu já fiz 4 carteiras de couro pra mim. É que alguma prestou? O Ricardo, gente, ele descobriu que alguma ele leva prestou? Muito jeito pra mexer com pau e com couro. Oi? Então ele fica... Que rapaz, ó. Oh, gente, meu Deus, gente, que é isso? É Cine Privé? Live olha no Cine Privé? Coisa linda. Pra quem tá escutando isso apenas como podcast depois, nesse momento, o Ricardo Ferra baixou as calças e está mostrando... Está mostrando a bunda. Estão todos deslumbrados, né? O trabalho em couro. Exatamente isso. Está mostrando um anel de couro. Aproveitou que eu estava de home office. Queria ver se aquilo que ele tinha era hemorroida. Então, Ricardo, mas então, o que acontece? Gente, olha aqui, ó. Eu volto na semana que vem. Você volta? O chá não está dando para acompanhar. Chá? Por que chá, Marina? Chá de coca. Só de coca, claro. Ah, sim. É que tá escrito café nessa porra. É, eu tô bebendo, Elba. Você que tá vacilando aí. Aqui, gente, ó. Eu estou mostrando a caneca. Eu não estou mostrando exatamente o que é. Estou mostrando a caneca. Vodka, aqui dentro tem chá. Entendi, tá bom. Chá de vodka, tá bom, beleza. Ô, Ricardo, mas peraí, me fale aqui um pouco. O seu trabalho, basicamente, diga, é tratar fotos de pessoas, de profissionais liberais. Os profissionais liberais não estão tendo uma grande demanda, então você não está tendo muito trabalho para isso. Você disse que na quarentena a putaria tem mas é putaria em casa, não é a putaria de fora. Não, olha aqui, o Ricardo não tratava foto de homem pelado, não tinha uma coisa assim? Também. O Ricardo, ele trata fotos de gente pelada, é isso, entendeu? Se é homem, se é mulher, se é alienígena, se é ET Bilu, não faz diferença. Ele trata a foto que vier. Só que não está tendo muita demanda pelo mercado, pelo que eu entendi. Mas aqueles e-mails que você recebe, Elba, dizendo assim, aumente, quer um pinto maior, aumenta o peso, então, é tudo do Ricardo Ferro. Máquina sueca de aumento peniano. Exatamente. Ele faz aumento peniano. Ele nunca disse que faz aumento peniano para valer. Ele faz na foto. Ele corre, ele dá aquela indicadora e pronto. É um filtro de Photoshop. Você aperta ali a tecla e fica picudo. Foi mais linda. Ricardo, então, já como você não está tendo muito o que fazer, você está gastando suas horas mexendo com pau. Basicamente é isso. É, não mudou muito, né? Você não... Ele mexe com o próprio agora. Ele não mexe com um dos outros mais. Não, gente, sério. Tem que botar um aviso lá que é pra menor de 18. Não, olha, é irritante, porque o Ricardo ele entrou numa de que ele agora quer ser artesão, viver da arte dele. Então ele chega no grupo dos lindos, é o dia inteiro. Pior que ele pode viver da arte da praia. Cara, postando foto de couro. Mas ele vai o quê? Postando foto de ferramenta. É miçanga na praia? Ele faz coisa. Ah, gente, olha, olha, olha esse cedro. É, cedro laranja que eu peguei hoje aqui. Que eu vou usar essa serra tico-tico. E eu vou juntar com esse couro de lebre pra transformar. Cara, é uma frescura. Vai transformar num vibrador artesanal, né? Apenas 10 peças. Eu passei lembra olha do seu grupo coisa lá linda. De amigas que bordam e fazem crochê e tudo mais. Que sim. O grupo tá personalizando máscara. Sim. Então. Então, o Ricardo Ferro vai ser uma delas. Tá personalizando. Fazer uma máscara de couro. Vai ficar isso, uma coisa linda. Máscaras para outras partes do corpo. Pra você, querido ouvinte, que estiver passeando aqui pela Bahia, for visitar o Pelourinho, tiver um cara vendendo coisa de couro, cuidado. Pode ser o Ricardo Ferro. Pode ser Ricardo Ferro. Imagina o Ricardo Ferro com um rabo de cavalo, né? Lá no Pelourinho. E se aquela camisa regata. Com aquele bonezão reggae, né? O rabo de cavalo caindo. Camiseta e aquela regatona assim que aparece a metade do mamilo? Exatamente, aquela camiseta do Olodum, né? Aquela regata que é 4 números maior que ele, né? E não precisa e muito, né? Vamos falar a verdade, né, Ricardo? Falou, não, é nenhum gigante. Não, olha só, há controvérsias. Ele tá gigante de tamanho, né? Olha só, Júnior, que já dormiu na casa de Ricardo Ferro, pode dizer que Ricardo Ferro é um gigante, né, Júnior? É um gigante, é um pequeno gigante. Ficou uma semana sem sentar, né, Júnior? Não só... Júnior não só dormiu. Aí, porque assim, se o Ricardo Ferro é gigante, Júnior não só dormiu, como foi de bruxos, né? É. Ô, Ricardo, o Biqueri tá falando aqui no chat. O Ricardo é um artista em manusear o pau e amaciar o couro. Perfeito. É um ótimo resumo. Puta, né? Eu tô até vendo o cartão de visitas, né? Ricardo Ferro, artesanato em couro de pica. Não, sabe, hoje pau, ele mandou uma série de vídeos que era o passo a passo de como ele fez uma parada que ele iria usar para pendurar uma parada inútil. Basicamente, ele criou um suporte para algo inútil. Ah, você tava vendo de novo o Pornhub. É isso. Porque era isso. Era um negócio inútil que alguém deu para ele. Belote me deu um mexedor de leite elétrico, daquele que faz espuma de leite. E quando eu botava no lugar na cozinha, ele ficava bambo, parecia que ia cair. Aí eu fui, como não tinha muita para fazer, eu fui fazer uma peça de madeira para ele sustentar um suportezinho. Então entendo, ele tinha um apetrecho inútil que serve para mexer leite, que aparentemente a colher não é uma posição de peixe. Eu fico imaginando as conversas desse grupo aí com o Ricardo Ferro, né? Ricardo Ferro, gente, olha só como que eu faço para amaciar o couro, né? Ele manda um link do Xvideos, né? É por aí. Mas ele faz outras paradas também. Ele, como ele tá nessa de ficar colecionando baralhos, eu falei. Oi? Eu falei, baralhos. Mas piada pronta não acaba. Ele tem uma vasta coleção de fotos de baralhos. Tô esperando a dona Antônia. Quando a Antonieta entrar pra dar aula de geografia, porque eu tô na quinta série, né? Como ele coleciona... Assim, é baralhos de todo o país, de todo mundo. De todo mundo. É, ele tem uma coleção de baralhos no computador dele, inclusive. E como ele fica colecionando baralhos, ele usa a experiência dele em pau e couro pra poder fazer suportes pros baralhos dele. Então ele faz um monte de armáriozinho pra, assim, na medida certa. Flávio, eu não tô zoando. Ele mede o tamanho do baralho pra poder colocar as gavetinhas específicas. Mas cada... é um recurso do Photoshop também. Você clica lá no botão e vai lá, medir o baralho. Ele mede o baralho do modelo. É tudo recurso do Photoshop. É tudo plugin isso aí. Difícil isso, realmente, viu, cara? Pediram pra eu falar dos povos na quarentena. Quem pediu pra você falar dos povos na quarentena? Zaga Soares. Salva essa live. O que é que tem uns povos na quarentena, Mayra? Mas o que é? O pessoal fica pautando a gente agora? Não, vamos falar dos baralhos de Ricardo. Salva a live, Mayra. Exatamente. Eu tava achando mais difícil falar do cara, do baralho de Ricardo. Vamos falar da coleção de baralhos de Ricardo Ferro. Eu tava dormindo, não acordei pra isso. Olha, eu não passei perfume pra gravar pra falar de baralho. Eu não perdi a live do Pericão pra ver isso aqui. Pelo amor de Deus. Mayra quer confete, ela quer biscoito, ela tá se achando feia. Ah, não. Pelo amor de Deus, vocês estão achando que vocês estão no grupo dos lindos? Um negócio assim. Botar sim. ordem nessa merda. Ó, gente, eu não deixei de assistir Outlander pra isso, hein? Por favor. Ai, o que tá dando lá? O quê? Não tá dando nada, Balena. Outlander. Baralho. Tá dando nada. Ué, assiste, porra. Ah, eu tenho uma preguiça, gente. Ué, lê os livros, então. Ai, não tá fazendo porra nenhuma mesmo. Tô fazendo bastante. Bastante oh, coisa. Tá eu bastante coisa. Eu baixinho. Tomando sol pra cacete. Xingar o Bolsonaro na varanda gourmet não é fazer, é não é ocupação. Eu tô com o sutiã todo furado no meio dos peitos. E estou esperando aqui meu personal trainer pra fazer ginástica. Quem falou ai, foi gente, ela? Você tem que entender. Por isso que eu não prestei atenção. Você não prestou atenção. Eu vou apagar aquela foto. Pronto, eu vou apagar aquela foto. Ninguém tá reclamando do seu decote. Chegar o Bolsonaro na sua varanda é o equivalente ao você trabalhar em casa nos tempos de quarentena. Então não é ocupação. Não, deixa quieto. Hoje eu ia mandar a canjica pra vizinha que fala, maldita! Mas, Eva, eu preciso dizer, a Ivete Sangalo doou 1000 camas, né, pra tratamento do Covid, mas nem ela foi tão generosa quanto seu decote. Olha! Vocês têm problema sério com o peito, gente. Olha, vamos trabalhar isso, né? Eu vou apagar a foto aqui. Vou apagar a foto. Ah, peraí, estão dizendo que o áudio mais está muito agora, baixo. Estão falando no microfone. Agora você só vê. A Elba apaga a foto, aí sobe ela gritando. Pronto, bem, já apaguei aquela porra! Pronto, apaguei a foto. Pronto, agora ninguém vai ter sofrer. Mentira, é sério que você apagou. Apaguei. Poxa. Já salvaram. Pô, eu falei, Menos pilha, Vita. O pessoal do Papo de Gordo já tinha pedido lá o padrinho para suas fotos. Apaguei e nunca mais vou fazer foto minha não no Instagram. Não se preocupe. Eu tenho um print, quem quiser. Eu tenho um print, quem quiser, pede no privado. Vocês só vão agora ver eu xingar Bolsonaro. Colabore com o Patreon do Papo de Gordo e receba o print da foto da Elba. É. É basicamente isso. Mayra quer falar o que dos povos na quarentena? Pediram pra falar dos povos na quarentena. Então fala, o que é que vocês foram na quarentena? Vamos lá, vamos falar dos povos na quarentena. Vamos falar o que dos povos na quarentena? A gente não sai de casa, porra. Eu fui no mercado. O meu pai sai. Eu tenho um dos povos na quarentena. Pra saber o que os povos tá fazendo, porra. Eu tenho um dos povos na quarentena. Fui no mercado, né, de máscara. Até porque eu tô... Tamo junto, hein? Tamo no mesmo clube. É, fui no mercado de máscara. Chego lá, tô lá respeitando a distância marcada no chão, né? De 1 metro. Aí chega um senhor, passa na minha frente, né? Com ele, a esposa e a filha, naqueles carrinhos que tem o carrinho da criança embaixo, né? Que não deve limpar muito bem. Super higiene. Tá a família inteira. Isso e o alto-falante a cada 2 minutos, por favor, que vá apenas uma pessoa de cada casa para evitar aglomeração. O cara tava lá, esqueceu a sogra em casa, mas ele foi com a mulher, a filha, porra toda. Até, inclusive o senhor, cachorro. É, eu tô na fila. Ele, mas por que o senhor tá longe? Porque tem a marcação. Não quis nem dizer que é por causa de tudo. Não, tem a marcação, eu tô respeitando a norma. Ele me viu de máscara com a minha cara. Você tá com medo, é? Eu falei, não, tô respeitando a norma. Ah, isso é falta de fé, porque o povo de Deus é imune a esse vírus. Na igreja já briguei com 2 que foram de máscara pro culto. Eu espirrava em cima desse filho da puta. Eu espirrava. Só que eu até um dia atrás desse merda. Eu espirrava pra ver se ele se cagava inteiro na fila. Porra! Só não deixei ele passar na minha frente, mas não bate boca. Eu espirrava, fazia aquela tosse. Até porque bater boca é meio anti-higiênico atualmente. Né? Exatamente, não, realmente. Eu espirrava num filho da puta desse, mano. Puta que pariu. Dá vontade, hoje, né? Hoje no mercado, a única coisa que eu fiz foi ficar olhando torto, né? Porque sempre tem um filho da puta que se enfia na tua frente, né? Você tá olhando o negócio... Tomando cuidado para não enfiar a mão em todas as latas da prateleira, né? Em todas as coisas. Vem um filho da puta, para bem na tua frente e começa a balançar a cabeça ali na sua frente, né? E a mão aqui assim, né? Segurando a mão com a outra aqui para não acertar a nuca do filho da puta, né? É basicamente isso. Puta que pariu. Os cara terminava assim, parava, olhava para trás, estou eu ali de braço cruzado com aquela porra, aquela máscara só assim, né? O sujeito sai, eu vou acompanhando. Porque aquela corredor, né? Usar máscara já irrita. Já. Eu fico surda quando eu boto máscara também. Eu não sei qual é a ligação Mas eu parei. Eu acho que você aprendeu a usar máscara como presidente, por isso você tá ficando surdo. Aconteceu usar ela. É, eu não sei. Aí eu paro aqui na frente. Ele não fica surdo, ele fica cego. Ele não é na orelha, não. Não, gente, topeiras tem aquele problema de visão já. A gente sabe que toda topeira é cega, né? Entendi, entendi. É? Isso é uma coisa. É feio falar isso das topeiras. Viu? Eu acho. Coisa preconceituosa. Mas aí, assim, falando sobre os povos na quarentena, tem uns povos que não respeitam a fila no supermercado. E tem, mas sabe o que tá me irritando muito? É os povos carentes do home office. Porque assim, fica naquela. Como assim? Ai, porque eu tô em casa, eu não tenho contato social. Gente, eu vou. Você tá descrevendo a Elba, cuidado. Eu nunca tive contato social. É um saco isso, né? Porque a pessoa fica, ai, porque eu tô no home office, ai, que saco, ai, não sei o que lá. Para dois minutos pra pensar no filho da puta que tá na rua exposto à merda do vírus pra você poder ficar em casa, né? Primeira bonzada na cara, tu queria o quê, filha da puta? Queria pegar o metrô lotado, é isso? Tá com saudade disso? Nossa senhora. Puta, é a resposta padrão que eu tô falando. Tá com saudade? Ah, você tá com saudade do quê? De comer no restaurante por quilo? É isso? Eu tô com saudade de comer no restaurante por quilo. Você tá com saudade do perdigoto da galera que fica lá cuspindo em cima da comida que você come? É isso que você tá com saudade? É isso? É, perdigoto não, mas todas essas coisas... Você tá com saudade do quê? Você sabe que no Twitter eu já perdi o respeito total, né? Qualquer tipo de autoridade, esses negócios, né? Você tá com saudade... Pega político aqui, esse cara falando lá. Não, porque tem que diminuir o isolamento. Eu já coloco, vai na frente, safado! Daqui 30 dias eu vou. Vai você primeiro, então. Tô com saudade de ir pro escritório. Tá com saudade do quê, fila da puta? De ai, olha, eu não vou ter... Eu tô odiando isso, mas eu não vou querer voltar pra minha rotina. Não, aí tô lá com saudade de entrar no banheiro e ter um filho da puta lá que tá cagando na cabine do lado. É isso, que tá com saudade. Né? Só ver o azulejo caindo, né? Ah, pelo amor de Deus, o povo reclama. Evacuações explosivas, eu né? Eu vou te falar que realmente usar o banheiro do escritório é algo que eu não tenho a menor saudade. Isso é, eu tô com saudade. Você já usaram o banheiro de escola? Claro, né, Balena? Eu já fui professor, inclusive. Ninguém não teve tempo de ir na sala dos professores? Quando eu era aluno, da escola, Elba. Eu era aluno. Não, cara, eu tô falando que vocês são alunos professores e precisam frequentar o banheiro de aluno porque não dá tempo. Aí assim, aí porque não sei o que, eu estou com saudade porque eu tenho que ficar lá no escritório e eu converso com o coleguinha. Cara, você passa das suas 8 horas de trabalho diário, você passa pelo menos 5 horas e 50 minutos respondendo e-mail, você responde de casa. Eu acho que a Mayra tá muito revoltada com isso. É, porque... Mayra, eu vou te mandar um se acalme problema, também. O problema de Mayra é que o coleguinha de trabalho dela, no momento, é o Dudu. Ela tem que estar revoltada mesmo. Né? É um vai trabalhar todo dia. Olha pra baia do lado que tem. Não tem um é, Dudu, Flávio, ali, assim... Né? As pessoas que reclamam e que ficam marcando videoconferência e call inútil só porque tá carente, merece o quê? É que assim, antigamente, lá no escritório, a gente tinha a piada de que essa reunião podia ter sido um e-mail. Hoje em dia, eu tenho muita coisa... Mas isso é o básico, não é? Podia ter sido um e-mail. Hoje rola muito isso. E aí, não contente, marca assim, vamos fazer uma happy hour virtual. Claro, assim, eu não fiz call com vocês em videoconferência o dia inteiro. Eu ainda tenho que participar de uma videoconferência em que todo mundo vai estar com a cerveja na mão. Eu vou dar a seguinte opinião. Tem que pegar esse pessoal que tá com essa carência toda, que tá doido pra ir pra rua e tal. Volta! Porque aí o presidente para de falar merda toda noite também, para de encher o saco, aquela anta. Porra! Né? Peraí, eu já volto. As pessoas voltam pra rua. Esses putos tudo pega essa porra desse cocô, a seleção natural já age. Uhum. E a gente resolve todo o problema de uma vez só. Continuando o próximo tópico dos povos. Velho. Cara, minha mãe não sua tem mãe que não sai segure, da rua agora, né? Não tem quem segure em casa. Olha, a cara do banco e da lotérica. Eu te pergunto, por que, que uma pessoa precisa ir em 3 bancos no mesmo dia? Mas, Mayra, eu acho que você devia montar uma república. Você põe a sua mãe e os pais da Elba tudo junto. Vai ser uma farra. Essa é uma farra. Porque ninguém vai meu estar pai em casa. Ia acompanhar a tua mãe no banco. Não, Não, aí assim. Não, mas irmãs... tá, nenhum deles ia estar em casa, aí ninguém ia cozinhar, aí eles iam ter que se tocar aqui. Não, a gente tem que ficar em casa pra pelo menos fazer comida, né? Não, mas aí assim, faz a lista de compras pra minhas irmãs fazerem. Aí quando volta, ai, não sabe escolher a cebola direito. Vou ter que voltar no supermercado pra escolher uma cebola que preste. Eu sei. Gente, pelo amor de Deus, né? Bom, mas escolher cebola e batata é uma áfia. Não, mas de novo, vem com esse negócio. Ah, não sabe escolher cebola. Você pega a cebola, descasca ela, enfia no mixer, pronto, é purê. Reclama agora. Sabe? É só refogar agora. Enfia na refoga e come, caralho. Aí, cravinho, peraí, cravinho. Ricardo, tá bem no que você mostrou na câmera, o que é isso, Ricardo? Cravinho. Cravinho, porra. Porra, sim, hein? Saudades. Agora, pera, é um brinde aqui. Agora, eu brindo ao seu cravinho agora. Aí. Um brinde aqui, ó. O que é cravinho, gente? Pelo amor de Deus. É uma cachaça envelhecida com cravo num barril. Cravo, mel, canela. Cachaça do Jabor, né? Cara, esse negócio deve ser bom, hein? Não. Eu quero ver beber isso aí. Dudu, quero ver você beber tomou isso aqui em casa, cravinho? Eu não sei se eu bebi cravinho quando estive na tua casa da última vez, Ricardo, mas eu já bebi muito cravinho. Lá, e comprava gente, eu aceito. Quero meu endereço para mandar? Tô aceitando. Manda, ele vai mandar com um copo de couro, inclusive. Ele manda com um copo de couro. Ainda vai com copo de couro. Uma coisa de couro em volta da garrafa. Aproveitando o formato. Da garrafa, tão bonita que é de porcelana. Vai num envelope de couro. Essa garrafa é massa? E você leva lá em coisa que o Ricardo Ferro mandou para alguém e deu problema. É verdade. Quase separou um casal, inclusive. É verdade. Muito cuidado. A gente podia contar essa história, né, Ricardo? Você aceita contar essa história ou você fica com vergonha? Eu nem lembro o que vocês estão falando. Porra, Ricardo, você mandou pra Torinho, Ricardo. Como você lembra? Pra Torinho. Ah, mandou pra quem? Foi mesmo. É, Torinho. Foi mesmo. Quem que tu mandou pra ele? Torinho. Uma piroca verde, não foi de borracha? Foi. Gente, mas por que alguém manda um pinto verde pra outro? Ele pediu pra comprar um carrinho que ele não tá baixando lá em Fortaleza. Aí eu achei e despachei pra ele e mandei mais uma piroca desse tamanho verde do Hulk, escrito Marvel. É. A piroca da Marvel pra ele. E aí ele abriu, subiu o olhar, fuzilante. Ele abriu na frente da família toda, né? Da família inteira. Né? Ele chamou a família. Ele chamou a família toda no handout, né? Sim, sei. Eu não sei. Tem foto do lixeiro levando? Ah. Eu não vi. Olha, mas era verde tá assim. Mano, do meu microfone que tá baixo, eu quero dizer que isso é um boicote de Dudu, porque não quer que eu ofusque o brilho dele. Na real, mas olhando aqui, tá na mesma altura. Por quê? Vocês todos que têm filhos, como é que tá sendo pra vocês manter as crianças controladas durante a quarentena? Vocês estão conseguindo distrair aula as online. Crianças, não estão? Como é que tá rolando isso? Aula vinho, online, tarefa. Você pega ali uma taça de vinho e joga no guarda. Dramin, a gente amassa Dramin e mistura na água. Conselho minha filha fica distraída com a lâmpada do teto, entendeu? Então não tem problema. É o Júlio que tá melhor nesse caso, né, Júlio? O Júlio se deu bem. Mas, ô, Júlio, deixa eu te falar, viu? Essa fase vai acabar antes da quarentena, tá? Ô, Júlio, não tem creche. É muito quietinha, a Catarina. Não tem creche online, é muito não? As papais botam a câmera e ficam olhando sua filha pela. Ficam olhando, pela câmera, né? Aí se dá merda, elas gritam, né? Ô, pai! Ô, pai! Ô, mãe! Cadê pai? Cadê mãe? Olha, a criança vai cair da escada, viu? Não vai dar muito certo, não, viu, Ricardo? Como é que tá? O que salva é a aula online, né, bicho? Graças como é que tá aí, Flávio? Tá só o Max com você, né? O Logan tá com a mãe. O Logan ficou com a mãe, né? Na divisão de crianças da quarentena. Divisão de crianças da quarentena. E aí, você tá fazendo o que pra manter o Max distraído o dia inteiro? Tô enchendo ele de porrada, cara. Não, mas. Isso aí é a mim. Fora isso, né? Assim... Obviamente, um isso é sentido figurado, né? É pra ver se pode. Tá agora. Ah, não, vai ter uns mané que vão levar a sério. Nossa, ele espanca o filho, né? É isso mesmo. Me deu um o Max tá agora, Flávio? 4, 5? Que 4, 5? Sei lá, tá com 10? Tá com 10, porra. O Max tá com 10. O Logan tá com 15, o Max. O Logan tá com 15, porra. O Logan tá com barba. Em que ano a vantagem? A vantagem de ter filho crescido, adolescente, e eles têm vergonha de ti, ficam trancados no quarto para não se misturar no ambiente. Não, tem toda sua. Porra! É. Mas então eu vejo, a minha 4-5 vezes por dia. Sempre com o telefone na mão, numa videoconferência com as amigas. Então, assim, eu tô convivendo com várias adolescentes ao mesmo tempo. Nossa, Valeria, que pesadelo esse. Não, então, o Max que tá segurando um pouco a aula é a aula online, né? Mas, porra, também é aula online. Os caras dão uma hora de aula e querem que eu pague por 5-6, né? Da escola. Eles não deram desconto? Pra... A escola dele não deu desconto? Não, eles deram aqui é Margosa, não deu, não. Aqui deu desconto. 25%. Quem tá tocando música é Ricardo, é isso? Quem tá cantando? Música? Ai, não, sou eu que tô vendo a live do teto. Sou eu que tô vendo a live do teto. Você tá de sacanagem, Valena. Você tá de sacanagem comigo, Valena. Eu vou assistir a novela aqui enquanto estamos. Você tá de sacanagem. Eu vou responder. Eu consigo fazer três coisas ao mesmo tempo. Não, Elba, você não consegue. Você acha que você consegue, mas você não consegue, Elba. Quem tá vendo o jornal agora? Porra, Ricardo. 568 casos confirmados na Bahia. Tá bom, ok. O Ricardo tá vendo o jornal. Esses são os confirmados, mas fala que tem um monte de gente que eles não testaram. Exatamente. Tem um aqui. Pois é. Tem um aqui perto, pô, eu acho que é Itatim. É perto de Amargosa. Uma enfermeira que é casada com um caminhoneiro. E aí, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Aí... Deja vu da porra esse. Aí é complicado. Eu acho que eu vi isso ontem. Aí é complicado. Eu falei isso ontem já? Já. Falou, porra. Falou. Tá, mas ontem eu tava gravando. Hoje é ao vivo. Ah, hoje é ao vivo. Ensaio. Tá, mas pera, ontem foi só parabéns pro Dudu. O Dudu ficou mais velho. Isso. Ô, Ricardo, a sua Catarina. Deixa eu contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa de aniversário antes. Aí ontem foi também a invenção da moda de criança de hoje em dia, né? Mêsversário da Catarina. Catarina ontem fez por isso tinha o bolo. Ah, não, então você tá falando mêsversário. Vergonha. Agora sim, agora sim comemora. Ali atrás, lá no fundo. Tá fazendo essa merda, bicho. Que vergonha na cara, porra. Aí, eu. Muita conta. Quando você terminar, eu vou ter que contar uma aqui de mêsversário, só pra me lembrar, vá. Aí essa história toda de videochamadas, né, que você gosta, só faz videochamada com as pessoas, etc e tal. Aí faz chamada com a família da Tati e com a minha família, né? A gente tentou ligar para todo mundo, não sei o que aquilo outro, ninguém atendendo no primeiro momento, daqui a pouco ligou o irmão dela. Aí o irmão dela tava falando, minha mãe ligou também, né, em videochamada. E minha mãe estava, digamos... tipo uma índia, sabe? Como assim? Na videochamada. Minha mãe tava pelada na videochamada. Eu não sei porquê, mas. Pelada? Eu sabe. Raspadinha? Eu não, tipo, eu não sei. Ela só tentou me fazer assim, ó. Puc, se cobrir, que eu tava deitada, se cobrir. Puc, eu não acredito nisso. Falei, mãe, você não acredita? Porque quando eu era criança, eu tinha que entrar em casa gritando, né? Mãe, tô com um colega aqui em casa. Porque se ela estivesse em casa, ela tava pelada, provavelmente, no quarto. Ontem foi o... Eu me senti adolescente no... Clara passa por isso muitas vezes. Então, agora, ó, só pra deixar claro que se você já é assinante do Patreon pra ver as fotos peladas da Elba, agora a gente vai mandar também as fotos peladas da mãe do Júnior. Tá? Da mãe do Júnior. Falando em pelada. Vimos algo! Ô, Júnior! Tati! O que foi? Eu não vi. Que porra foi essa? Volta, eu quero deixar claro que volta. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. O que aconteceu, gente? O que apareceu? Tudo bem, meu geral. Libera todo mundo. Basicamente, a Tati passou atrás do Júnior sem camisa. Foi isso que aconteceu. Tá amamentando. É tudo que já é público. Não tem sexualização. Não pode. É peito público. É peito público. Peito de mãe amamentando nem é erótico. Na hora que eu tirei o óculos, velho. Sério. Pois é. A gente conserta isso. É bom, deixa eu botar a câmera aqui pra baixo. É bom. Assim, Júnior, ó. Vou botar a câmera assim, ó. Ah, é. Não, não, não. A gente tira na edição. Ah, é, não tem edição. Ah, não tem edição. Ah, se... Olha, estão pedindo pra eu pra fazer a mesma coisa. Vai ter quando muito uma tardinha, né? Cara, tá um cara aqui, o Anderson tá comentando aqui no chat que o título da live tá repetido em relação ao episódio, que era pra ser o quinto e não o quatro. Eu falei, tá bom, pra você ver o quanto eu tô ligado nas coisas. Profissionalismo é aqui mesmo. Esse é o quinto? Esse é o quinto. Ah, porque teve um que eu não participei. A gente já tá três meses. Ele mutou até o microfone pra dar esporra na Tati, olha pra isso. Ele mutou porque ele tá tomando comida de rabo ali violenta, cara. Cara, deve estar até doendo o negócio. Não, ela tá chorando tanto, ó. Ele tá sujeito. Ainda bem que eu não tô normal. Ele aponta pra câmera. Ele aponta pra câmera. Olha, mas sabe o que tá acontecendo? Ela tá vestindo a cinta, caralho, e tá falando: você vai se ver comigo hoje. Tomando comida de rabo violenta. Tá tomando comida de rabo até. Alguém vai dormir no igarapé hoje. Ah, e a mulher ainda tá xingando ele. Puta, não, tá rindo, verdade, já tá rindo. Deixa eu ouvir também. Ô, Júlio, chama a Tati, Júlio. Vamos falar com a Tati. Tati, vem cá, Tati, vem cá que eu tô te chamando. Não tem problema, não. Já a gente tá vendo, ele já tá vendo o rosto. Não, a pessoa fala, eu não escovei os dentes, não tem problema, não tem cheiro. É. Diga ela que se preocupe, não. Já vi muito peito na vida. Você tá brincando com essas duas tampinhas aí. Quantas mais você já tomou antes de começar a brincar com essas duas? Tá dando meus nervos isso. Tô umas 20 cervejas. Que nervoso. Ô, Elba. A quarentena não tá te fazendo bem, né, Tapioca? Você tá perdido pra caralho também. Eu falei, né? Graças a Deus eu tô trabalhando, senão é aquela merda. Tem, Eduardo. O Indy Panissete deu uma dica pra você que lidar com a sua filha adolescente fazendo live o dia inteiro, que é pra você passar pelada em frente à câmera quando a sua filha estiver em videochamada com as amigas. Amado, já passou eu, passou o pai, passou a bucica. Daí, às vezes, eu tô saindo, eu lembro que ela tá com aquele celular na mão. É, amiga, difícil isso, de fato. Passa a bucica, é foda, é daí tu tá falando, tu tá conversando dentro de casa, de repente tu escuta a voz da menina. Puta merda. Sabe, a tua vida não tem mais privacidade dentro de casa. Rubênio com videochamada, é que nem eu sou todo metódico, né? Montei aqui um esquema pra botar o celular e tal. Rubênio não, ela recebe videochamada, ela tá sentada no sofá, ela levanta, vai na cozinha, ela bebe água, ela roda a casa toda. É, porra, velho, imagina o cara que tá assistindo isso, deve ficar tonto, né? Não, cara, videochamada... Sem... Elas ficaram uma vez, eu acho que assim, umas 20 horas direto. Em videochamada. Eba, se você tivesse isso na sua adolescência, você também teria feito isso. Eu sei, mas eu não tive, então eu posso reclamar. Não, a minha mãe reclamava no telefone. Ah, ô Júnior, diga pra Tati ficar tranquila. O pessoal aqui do chat tá dizendo que não apareceu os peitos dela, não, porque a imagem tá travada. Saiu só o áudio, mas não apareceu os peitos dela, não, tá? Então pode dizer pra ela. Então tá bom, só fala pros meus amigos, só que compartilho tudo. Olha, agora desde aquele momento o Júnior tá o tempo todo assim, ó. É que ela passou aqui atrás de mim de novo. Ela falou que ia vir. Vira a câmera. Feito ao contrário. Agora posso virar, que ela saiu. Olha, se rir do ferro, tá com saudade. Não, é que ela passou atrás de mim aqui de novo. Agora a gente só vê uma vassoura levantando atrás dele. Ô Ricardo, a sua Catarina tá com você ou tá com a mãe? Tá com a mãe. Mas ela fica com você em alguns momentos? Ela veio aqui, veio final de semana passado, ela tava comigo. No próximo, esse agora não, mas no próximo vem aqui de novo. Tá, e mas tá no sistema, esquema de isolamento lá também. Ah, vocês estão mantendo o rodízio na... Vocês estão mantendo o rodízio com isolamento, caralho? Mas ela fica em casa, na casa da mãe. Sim, mas ela tem, a saída. E ela se teleporta pra sua casa, é isso? É. Tá, entendi. Você não entra no carro pra ir no supermercado? Entra no carro. Nada. Não, eu vou a pé pro supermercado. De novo. Pior ainda. De novo. Mas é só eu que fico me expondo, caralho. Tá, ok, entendi, Ricardo. Mas como é que você tá fazendo pra manter ela entretida durante a quarentena? Fazendo alguma coisa, alguma atividade específica? Ele dá pra mim. Ela tá tendo videoaula e com as amigas. Gente, também nesse esquema aí. Videoaula não mantém a criança alegre. Não tem a criança. Mas também tem aula todo dia. Chega uma lista de trabalho pra fazer, de tarefas que tem caminho pra ela. Todo dia. Ah, ela tá lá, mandando bala. Eles estão fazendo mais tarefa agora do que se estivessem tendo aula, eu nunca vi. Mas, só pra eu entender, que tipo de tarefa a pessoa recebe se ele não teve aula? É pra fazer o quê? É, a minha tá tendo aula normal. Tem receita de conteúdo bolo, novo e tudo. O que eu fico pensando só é o tanto de mãe que tá hoje em dia desesperada tentando achar o X. Não, eu adoro aquilo. Ai, que a escola da Manduca! A escola doutrina! Agora estão tudo. Pronto. A pessoa foi tirar o creme noturno, foi passar maquiagem para vir falar com vocês. Tá, tchau. Só para deixar claro para você, não se preocupe, que já disseram aqui que não apareceu nada no YouTube, tá? Porque a imagem está travada. Então a gente riu, mas só quem viu foram os amigos, então tá tudo bem, tá? Só. Não, mas o que você é público já? Você tem que tirar pra fora mesmo de qualquer jeito? Olha, tem na verdade, um cara aqui que tá usando a cueca do seu marido. Assim, é menos mal o que aconteceu. É verdade. Eu juro que eu olhei com profissionalismo. Tapioca, você estava com tampinhas de Heineken nos olhos. Tem o Ricardo Ferro que tá usando a minha cueca lá na Bahia. É, que ficou lá na Bahia lá e tá usando a minha cueca. Fé Maria. Guardada com carinho. É, a coisa feia. A cara da Tati. Tá guardando a cueca 5, 6 anos. É, a cara da Tati de Júnior. Que são esses seus amigos, Júnior? Pelo amor de Deus. De onde você tirou essas pessoas, Carlos? Por que você faz isso? Não, não foi que ia ser comigo, não. Tati, como é que tá sua quarentena, Tati? Você é com filho pequeno, como é que tá? A minha quarentena desde janeiro. Pensa na quarentena que tá prorrogada. A minha quarentena é quarentena. Aí uma vez eu fui ao banco, eu parecia uma índia não civilizada. Assustada com todo mundo, eu via gente, ficava assustada. Eu entendo perfeitamente, Tati. Até porque assim, quando você tá andando com o Júlio o tempo inteiro, a gente se acostuma realmente a ver gente. Então não é que você encontra com uma pessoa de verdade. Também, ele é muito caseiro. Não, mas eu gosto do animal. Até animal também. Ah, mas, Tati, hoje a gente sai na rua também. Quando a gente vê gente, a gente fica assustado também. Atualmente, a gente é melhor não prefere não ver. As pessoas espirram perto da gente, a gente fica assustado. É verdade, é verdade. Mas você sabe que é uma coisa que eu tenho notado? Eu nunca gostei muito de gente perto, assim, muito próximo. Tá? Não, você não gostou de gente, ponto. Não é próximo, é gente. Bom, lá exato. Eu não gosto de gente. Eu permito uns dois ou três ali que entrem no círculo de amizade só. Mas, no caso, mas sua mulher e seus dois filhos, né? Só pra deixar claro. Exatamente. Okay. Os outros são pequenas exceções pontuais que eu faço. Mas, cara, andando na rua, eu tô. Esse negócio de corona, de proximidade, não sei o que. Eu tô realmente ficando irritado com gente a menos de olha, um. Olha, tem uma coisa arrumada ali atrás. A Tati tá criticando o Júnior porque tá olhando a casa do Flávio toda arrumadinha e a tela atrás dele tá bagunçada. Ela tá indo lá arrumar as roupas. Vira a câmera! Ela nem ouviu o que você falou, Flávio. Não, puta, eu tô me falando. Ela só ficou olhando, Flávio, como o seu escritório tá super arrumado e o Júnior tá mostrando a cama bagunçada. Ela tava olhando a arrumação de Flávio e a voz era. Legal, né? Mas sim, Flávio, continue. Aí você hoje em dia tem ainda mais, menos tolerância. Não. Não é tolerância. É uma coisa meio de beirando raiva mesmo. Uma coisa irracional. É asco, intolerância mesmo. Não, é aquela coisa. Bota meu plantinho pra mim também. Põe na distância ali de um metro, a vontade de dar uma porrada na cara. Quem? Vou mostrar pra todo mundo. Eu não comi o teu. Eu comi o meu. Oi, que vizinha mais linda. Oi, Catarina. Oh. Olha que família um monte feliz. Gordo, né? A imagem até melhorou agora. Daqui a pouco. Sim, mas Flávio, nessa sua raiva das pessoas, você já bateu em alguém ou você só fica... Ainda não, mas falta pouco. Mas tá caminhando mas para isso. Mas desse tamanho, né? Flávio, você vai bater em quem, então, pelo amor de Deus? Chegaremos lá. Estamos a caminho dele. Não, cara, hoje eu tô falando, bicho. Hoje deu vontade de enfiar a mão na cara de uns três no mercado, porra. Os capetes que estão de férias, caralho. Mas não respeitam distância, né, não, você tem que ficar desviando do carrinho de gente sem noção, cara. É irritante. O pessoal pensa, não, que, quando vai escolher, o pessoal pensa que tá em resort, né? Não, a cidade não tá fechada. Caralho! Em que mundo que vive esse pessoal, porra? No mundo que tem cloridina. Cloriquina, cloriquina, cloriquina de Jesus. Assim você abre. Puta, hoje já teve um estresse por causa de cloroquina também. Por causa daquela chave. Porque a água vem com flúor e cloriquina, você não sabia? Não é? Dança, Catarina, cloroquina. Jesus morreu, mas ele tomou a cloroquina e ressuscitou no terceiro dia. Isso. O cara tem cada coisa engraçada com esse negócio da cloroquina, né, velho? Cada piada. Fala certo, é cloriquina de Jesus. Ô, Dudu, já começou o Big Brother, viu? Aquela charge que eu fiz, apareceu um caga-regra numas páginas onde compartilhei lá e fala: não, porque responsabilidade é julgar a coisa da cloroquina, que se tivesse com alguém da família nessa situação, ia se agarrar a toda esperança e não sei o que lá. Leviano fazer charge com isso. Seu Leviano. Por que você não mandou um teu pra ele? Quando acontecer isso, me chama pra eu mandar a pessoa tomar no cu. Eu agora tô mandando todo mundo tomar no cu. Eu pensei, porra, pega a tua opinião, enfia no cu. Mas eu falei, não, vamos responder bonitinho, né? Mas depois os caras que bloquearam a resposta lá, tal, acabou não subindo. Mas eu respondi, eu coloquei lá, olha... Se fosse mais rápido, um teu cu teria ido. O teu cu teria ido. O teu cu teria ido, Ricardo. Teria. Voltamos pra aqui da série. Não, mas eu coloquei a resposta, ela falou, olha, eu sei, a resposta é complicada tudo, mas não existem estudos comprovados, nenhum estudo sério comprovando, não há nada que garanta que o pessoal melhorou por causa disso daí. Tem outros remédios que fazem assim, o mesmo resultado e não tem os efeitos colaterais. Você querer que a pessoa entenda estudos, já é difícil, ainda mais estudo sério. É foda, bicho, porque os caras vão muito naquele estudo do francês lá, né, só que todo mundo tá refutando o estudo do francês lá, que a quantidade de gente que ele usou é ridículo. 20 pessoas. E fez um com 21 com 80. Meu pai me ligou hoje pra poder falar que, ó, você viu aí, que todo mundo fazendo piada com a cloriquina, mas o governador da Bahia, que é do PT, comprou mais de 1 milhão de comprimidos de cloriquina pra tratar os pacientes. Agora eu quero ver ele chegar lá e dizer que o Bolsonaro não tá certo. Eu quero ver ela começar a dar arritmia nesse povo todo, começar a ter um monte de moda. Mas vem cá, essa discussão nem deve ser sobre cloroquina ou não cloroquina de Jesus. A questão é que as pessoas vão adoecer do mesmo jeito, bicho. Tratando ou não tratando, todo mundo vai ficar doente. O problema é ficar doente, não é não ter tratamento, né? O problema é ficar doente e não ter tratamento. É, isso aí. Minha opinião ficar sobre, doente sobre não isso. Tem espaço para ter tratamento. Porque exatamente. Não vai ter lugar para aplicar cloroquina. Para mim, independente de tratamento ou não tratamento, é ter uma cama para deitar, um respirador para usar e um médico para atender. Falando em médico, vamos deixar o médico falar. Exato. Deixa eu falar. Ele tem lugar de fala. Tá indo para um lugar assim meio esquisito. Isso, vamos lá. Vai, o Tapioca, a questão pode falar, isso, Tapioca. O grande problema agora. Pode tô falar, tentando. Tapioca. Fala aí, Tapioca, fala aí. O grande problema. Vamos ouvir uma sobrecarga. Mais embasada, por favor. Do sobrecarga do sistema de saúde é exatamente qual do tempo de internamento, né? Que é de 15 dias, 3 semanas, às vezes, a pessoa fica internada. Então, se você fizer um tratamento, por exemplo, a proposta que o tratamento da cloroquina é de 5 dias, com melhora mais rápida dos sintomas, você diminui o tempo do internamento. Isso se funcionar, vou deixar bem claro, ainda não tem comprovação científica, ainda é muito empírico. Mas se você diminui um tempo de internamento de 15 dias para 5 dias, você tem uma rotatividade maior, então você evita o colapso do sistema de saúde. Sim. Mas aí é que tá. Não se tem comprovação. Mas vai dizer, bora testar, comprovação. Né? Testando, vamos testar. Vamos testar. Que não tem tratamento nenhum, então... E fala assim, se alguém disser que, ó, paçoca resolve. Então vamos testar paçoca. Por mim, testa tudo. Mas tapioca, é tipo assim, o pessoal não entende uma coisa. Nosso sistema público de saúde, ele está sempre super lotado. Aqui, por exemplo, no estado, você praticamente não tem vaga de UTI livre, porque ele está sempre precisando de mais vagas de UTI. Você sobrecarrega o sistema, ainda bota ainda a população toda na rua para aumentar o nível de acidente de trânsito, que vai precisar de mais leitos na UTI. E você diz que vai diminuir o tempo em um dia e meio, não vai adiantar nada, porque vai chegar um momento que a conta não vai fechar e não vai ter leito de UTI para todo mundo. Ponto. Mas as pessoas têm que entender isso também. Um dia e meio, uma semana. O estudo que eu li era um dia e meio. Um dia e meio de tempo de internação em UTI com uso da cloroquina. Não, aí você está falando de pacientes mais graves. A recomendação que está sendo usada aqui na Bahia é paciente internou, entra com tratamento. Entra não, não é obrigatório. É um protocolo, se o médico quiser prescrever, ele está autorizado a prescrever. Não é um protocolo. Segundo o colchão também. Então se você internou, você já pode usar o tratamento. Se ele for eficaz, mais uma vez, não há comprovação, se ele for eficaz, o paciente provavelmente não evoluirá para UTI, nem para respirador. Uhum. Então isso é muito bom. O problema do uso só em pacientes graves, que é o que eles estavam querendo fazer, só vai usar em pacientes graves, ou seja, o paciente já está na UTI. Então quanto mais avançada a doença, mais difícil a medicação reverter o quadro. Então, uhum. Eu acho que deve ser usado, sim, em níveis mais moderados. Por que eu não uso em níveis leves? Vamos usar em casa. O cara teve febre, tosse, tem um resultado positivo, não precisa de internamento, vai tratar em casa. Vamos usar cloroquina nele em casa. Aí é que está a discussão. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, por causa da questão dos efeitos colaterais. Uhum. E eu não tenho tanto conhecimento. Eu sei que tem problema de arritmia, sei que tem problema de maculopatia, né, lesão da retina, mas pensar assim, e o pessoal de lúpus que usa em casa, né, durante longos períodos? Uhum. Então, se pensasse uma forma de usar de forma segura em casa, eu até seria a favor. Agora, é muito arriscado você liberar para todo mundo. Mas tem algum estudo que está comprovando a eficácia dele no início da infecção, tapioca? Porque eu só vi estudo avançado. Não tem, só tem estudo em pacientes mais graves. Como é assim, aquela coisa, vai começar a se estudar uma droga que ainda não se tem confirmação naquela patologia. Embora seja uma droga conhecida, um medicamento conhecido, você não tem estudos naquela situação. Você vai testar, claro, naquele paciente que não tem nada a perder. Porque é quem vai liberar. Então agora, porque... como aquele... Fale. Porque pelo que eu tinha entendido do que eu li, né? Não foi de jornalismo, mas foi de algumas coisas até que minha irmã mandou para eu traduzir um pouquinho para ela. O pessoal estava testando porque ajudando a combater a pneumonia, que se forma depois. Né? Ele não. O estudo estava dizendo que não adiantava antes, porque sem pneumonia ele não faz nada. Então ele ataca o vidro fosco, né, que está se falando tanto toda hora aí, que a chapa, quando se tira uma tomografia do pulmão do paciente, ele fica com um aspecto mais leitoso, meio fosqueado, por causa da pneumonia. Então a cloroquina estava agindo diretamente no sintoma pneumonia. Né? Porque, então ele ajudava e melhorava a vida do paciente em alguns casos, porque também não é em todos os casos, mas em alguns casos eu fazia isso. Então é isso que eu não estou entendendo. Se você tomar antes, você está sem pneumonia. Então eu não sei se vai chegar e vai fazer também efeito nisso. Né? Ele pode prevenir que ocorra essa inflamação, que esse vidro fosco, na verdade, é a inflamação do parênquima pulmonar. E aí faz aquela imagem que dá embaçada, né, da tomografia. Então está se usando para reverter, mas se ele tiver um efeito para evitar, que ele já previne, porque a grande diferença da pneumonia viral, da bacteriana, é exatamente isso. A pneumonia viral, ela é por um excesso de inflamação do próprio organismo tentando combater o vírus. Então você evita esse excesso de inflamação. Estou falando aqui de forma mais popular. Mais leigo que possível. Então, você evitando esse excesso de inflamação, você vai evitar aquele acúmulo de líquido, você vai evitar aquela lesão pulmonar, que é uma lesão auto-infligida, né, pela própria sistema imunológico do paciente, e aí você vai ter um quadro respiratório mais favorável. Se você usa, mais uma vez, não tem nada comprovado. Isso aqui é puramente especulativo. Se você usar antes, talvez você previna que o vidro fosco sequer se forme. Né? É uma opção. Isso é uma vertente do raciocínio. Mas não tem nada provado. Ninguém sabe. Teoricamente, o que faz com que o estudo científico seja efetivo é que você pega, sei lá, dois grupos, por assim dizer, você testa com remédio, o outro sem o remédio, e vê como é que eles evoluem em paralelo. Famoso, só que, obviamente, com um número muito grande de pessoas, né? Então, não é assim, eu dei para o meu primo e ele funcionou. Randomizado, duplo cego, né? Tem que ser aquele, o que a gente chama de preferência multicêntrico, que é o que está se fazendo agora, é um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego. Em vários lugares, né, em vários serviços, randomizado, porque distribui aleatoriamente quem vai usar remédio, quem não vai usar remédio, e quem aplica e quem usa não sabe se o que ele está usando é medicação ou é placebo. Ou é o placebo. Só funciona só assim. Senão, não converse comigo com menos de 1.000 pacientes. Não converse comigo. A Europa está fazendo uma série de testes, inclusive com cloroquina e outros medicamentos, né, que eles estão colocando ali no pacote, que estão tendo mais ou menos, in vitro deram mais ou menos o mesmo resultado no combate, né, e sem os efeitos colaterais. Eu ia perguntar isso sobre outros remédios, porque eu lembro de eu ter lido em algum lugar que estavam usando também coisa que era do coquetel que trata HIV e que estavam usando um remédio que era de piolho também, sei lá. O de piolho é um estudo na Austrália, parece que está bem promissor. Tem aqui no Brasil, pessoal, é que é tanta merda que fica saindo que as coisas sérias acabam sendo soterradas, né? Mas eu vi, acho que foi ontem. Aqui no Brasil tem dois estudos, acho que os dois têm a Fiocruz envolvida, a Unicamp e os hospitais, eu não sei quais. São dois estudos sérios. Eles não divulgaram quais são os remédios, mas eles conseguiram chegar em duas composições de medicamentos que não falam quais são, mas eles falam que é um remédio de baixo custo que todo mundo no Brasil está acostumado a utilizar e que um deles, inclusive, tem a versão pediátrica, que está in vitro, deu resultados muito bons. No combate. Agora começa a fase de estudos para ver o que vai acontecer e tal, para ver se a coisa vai para frente. O problema é isso. Eu não sou médico nem autoridade, mas não precisa ter nenhum gênio para chegar nisso. Você não vai fazer os estudos, os testes em um mês. O pessoal não está entendendo isso. O pessoal está esperando uma solução milagrosa. Gente, isso daí é de 6 meses para mais para ter. Um tratamento. O pessoal falando de vacina, o pessoal torcendo por vacina. Vacina. O que eu andei lendo, eu não sou da área, mas o que eu andei lendo é que uma vacina leva, em média, 10 anos para entrar no mercado. Os caras vão conseguir, num caso de uma pandemia de um corona, eles conseguem acelerar esse processo. Mas os protocolos, se forem seguidos, se forem coisa, você tem aí uma média de 5 a 10 anos para você colocar a vacina no mercado. Não, você até consegue fazer uma vacina mais rápida, Flávio, mas a vacina mais rápida é um ano e meio, assim, no dois máximo. Anos, dois anos. Dois anos, entendeu? É só pegar o H1N1, o tempo que levou para ter uma vacina. Leva uns 2 anos para você conseguir. 2 anos, não é assim. Estudar, prática, comprovar, ver a segurança. Achar um medicamento nessa altura do campeonato é algo mais simples, entre aspas, do que criar uma vacina. A cloroquina seria o sonho, porque é uma medicação que já existe. Já está liberado para uso, já é fabricada. Se disser funciona, beleza. É só dizer, toma. Agora, Fábio, descobrimos uma vacina que funciona. Beleza, vamos produzir ela em massa. Bota o tempo aí. Entendi. Então, isso aí. O pessoal está tentando correr atrás de medicamentos, combinação de medicamentos que já existam tal, e estão tentando evitar. Porque realmente, eu não sei como que ela age com o pessoal que tem lúpus, malária e tal, como que é dado essa dosagem e tal. Mas o cara comentou aqui no chat, Flávio, o Emerson dizendo que ele teve que tomar cloroquina e outros remédios quando ele fazia auditoria no meio da Amazônia, em cidade onde malária era uma parada endêmica e tal, e que ele tomava de prevenção para malária, deixando e tal, e tomava irregularmente, e era isso. Para malária era prevenção e era algo que meio que comum. E tem outro cara dizendo que militares tomam isso também durante missões, lutando no meio da floresta, pela mesma lógica da malária. Eu também tenho gente na família que é ex-militar tal, que também precisou tomar cloroquina por conta disso daí, E o cara me falou que o protocolo era ele tomava essa merda e ficava fazendo acompanhamento médico em cima por 5, 10 dias direto, para não dar efeito colateral, para não ter nada. Uhum. Então não é assim, não tome beleza, não. Você tem que ter um médico ali em cima acompanhando para não dar merda. E outra então, coisa, não é aspirina essa porra. É, se for um paciente cardiopata, tem que avaliar se ele pode ou não usar. Tem as contraindicações, como todo remédio tem. Sim. Né? Então, não é veneno. O pessoal fala de cloroquina, tem o pessoal da extrema esquerda que está tratando cloroquina como se fosse, sei lá, uma droga que fosse matar todo mundo. Não é bem assim. Como todo não. remédio, tem que ter a sua responsabilidade, tem que ser usado de forma correta. Então, mas, Tapioca, você não acha também que é uma reação à fala de um presidente que não entende do que está falando e, de vez em quando, passa por uma população que é muito fácil resolver as coisas? A gente tá entrando no caminho muito perigoso, você sabe disso, né? Você sabe que o problema, Júnior, é que tem muito médico que corrobora o que o presidente fala. Aí a coisa começa a ter mais peso, né? Assim como deve ter médico que acha que a Terra é plana. Mas é aquela coisa, aí é aquele negócio, o que você vai ouvir, né? Você pega ali OMS, você pega países da Europa, a caralha toda, que os caras estão correndo contra o tempo, que chegou lá primeiro, que os caras estão procurando um protocolo, procurando um tratamento, alguma coisa, que ninguém está focado nesse momento, não para curto prazo, achar cura. Eles querem resolver, achar algo que controle os sintomas para diminuir o pessoal na UTI. O objetivo é esse. Diminuir o tempo de internamento e evitar os casos graves. De UTI, exatamente, reduzir esse tempo de UTI e evitar ao máximo que o pessoal vá para a UTI. Eles querem achar a aspirina que resolva, ali que deve fazer em casa. Você sabe esse negócio. Toda vez que eu vejo alguém reclamando essas disso coisas daí. Sérias, de querer... Ninguém apoia esse negócio da cloroquina 100%. Toda vez que eu vejo pessoas reclamando esse negócio de querer diminuir o tempo de UTI e tal, não sei o quê, eu acho que só acontece se vocês não tiveram a experiência que eu tive com o Joloba quando eu estava internado. Assim, porque a minha experiência foi de boas, cara. Eu tava lá, fiquei um dia, o Joloba veio, passou o algodãozinho lá nas minhas dobrinhas e tal. Não foi uma experiência tão traumática desse jeito, assim. Mentira, que você ligou pra mim chorando. Eu falei, Eduardo Salles, pede uma pizza pra comer, não consigo comer. Ah, não pode entrar pizza aqui? Claro que pode, Eduardo Salles, só pedir a pizza. Você ligou pra mim chorando. Duvido muito, Você estava todo, eu vou morrer. Isso você tá falando da UTI, Dudu? Da UTI. Da UTI eu achei que não ia morrer. Não foi traumatizado. Não, a UTI foi traumatizante. Olha, a internação foi até mais ok, mas a UTI foi traumatizante. Não, internação é uma coisa que o sistema dá conta. O problema é que não tem UTI, cara. Se o cara precisa de respirador, é UTI. Não, fora que na internação, UTI, você pode pedir pizza. Eu pedi pizza quando eu tava internado. Você não pode pedir pizza. Na UTI? Não, na UTI não. Quando eu tava internado. Ah, bom. Ele tá vendo Big Brother, ele não tá prestando atenção na conversa. Tá. Eu quando eu tava internado, eu pedi pizza, Mayra chegava com pão de queijo pra mim, levaram o bolo de chocolate, então na internação era só... aí os caras iam tirar o sangue dele e falar, puta, mas tá tudo alterado o resultado disso aqui, nossa, né? Se bem que eu não sou nutricionista, então posso ouvir. Eu não entrei com nada na mochila. Pode parar com isso. Não entrou o quê, Mara? Você levava pão de queijo pra mim todo dia. Para de conversa fiada. Aí puxa os exames, tá tudo alterado. Fala, mas porra, que merda. O que, que o senhor tem comido aqui? Merda. Doutora, tem que mudar a dieta ali do 201, porque não tá dando certo ali não, hein, doutora? Ele tá dando algum tipo de reação ali e tal. Não, então nesse sentido, a internação é melhor. Se quiser, eu chamo meu sogro para entrar aqui na live para dar uma aula para vocês de como botar coisa para dentro de UTI e tudo mais, que ele chegou a trabalhar dentro da UTI. Agora eu fiquei curioso. Mas como que ele botava as coisas para dentro da UTI? Não. Vamos ter que chamar ele para explicar. Ele trabalhava. Ele conseguiu. Rubiane, como seu pai botava as coisas para dentro da UTI? Ele conseguiu... botar o que é isso, Júnior? Dentro da UTI. Júnior tá fugindo de casa. Júnior, vai pra casa, Júnior. Não. Júnior, não sai, não. A mulher botou ele pra fora. Tá dormindo no igarapé hoje. Hashtag fica em casa. Sim, Tapioca. Seu sogro fez o quê na UTI? Como é? Não, ele levou o notebook pra dentro e ficava trabalhando no notebook. Não, mas aí tá tudo bem, pô. Vai fazer o que de mal no notebook? O que, que pode dar de reversão no notebook? Vai ser igual avião, que você liga o notebook no avião, derruba o avião, por acaso, é isso? Não tem? Não, pô, é um ambiente controlado, até o ar é controlado, não pode ter, pô, notebook dentro. Não pode, pô. É, ultra, a micro-ondas lá do celular, esses não, Wi-Fi. Não, nada disso, mas para contaminação mesmo, pô. Vai derrubar o negócio agora, é isso? Não. Derruba o... Pô, esqueci o nome do aparelho, fica lá alimentando... É a máquina de fazer ping. É, a bomba de fazer fusão. A máquina a mais cara. A bomba não, de fusão. O monitor cardíaco, né? Eu, Balena, quando você foi internada na época lá que você deu aquela turbinada pra botar foto no Instagram depois, você pedia pizza na internação ou não? Não, eu não pedia pizza. Não, mas você fez alguma coisa? Eu podia erguer os braços pra comer também, né? Não podia segurar a pizza, né? Então, não podia, né? Você... Não, eu fiz a cirurgia de um dia e saí do outro. Sério? É, então. Mas não podia ficar, sim, segurando a pizza, assim. Eu tive que ficar curvada uns dias. E acho que foi uma semana. Depois foi tranquilo. Eu fiz bariátrica também, não foi nem lembrar. Mas... Curvada uma semana? Uma semana de recuperação da plástica. A plástica na barriga, meu filho, você perde a dignidade. Você não pode limpar a própria bunda. Eu limpava. Olha! Já deixaram a bunda curvada na posição. É, porque tu fica curvada. Não tem o porquê não poder limpar a bunda. Não, você não pode torcer pra limpar. Torcer. Ah, bom, daí depende de cada um. Limpa, né? Elasticidade, limpa. Né? É, mas assim, eu dormi sentada acho que uma semana e um pouquinho. Daí tem aquele modelador maldito do inferno. O seio é tranquilão, o silicone é muito. Eu não coloquei só silicone, eu fiz a reconstituição da mama toda. É... Mas não pode levantar o braço, né? Não, daí não pode levantar o braço. Poxa, mas mas foi tranquilo pra mim. Pô, rapaz, eu passo uma semana sem levantar o braço. Não, semana toda na alimentação pastosa, né? Só todinho, só aquelas não, coisas que daí isso aí na bariátrica. Cara, eu sou a favor da Elba fazer um tutorial no YouTube de como limpar a bunda depois de uma plástica abdominal. Eu também acho. Quem for a favor. Mas eu não... Eu queria entender como é que a pessoa torce a bunda pra limpar. Não entendi. Gente! Pra poder alcançar lá atrás, né? O Ricardo já explicou. Você torce a bunda. Você torce a bunda. Não, não é nada. Não é torcer pra se limpar, Flávio. É que você torce pra que a merda saia reta pra não ter muito trabalho de limpar. Você fica torcendo pra subir. Mas hoje em dia tem aquelas duchas. Você coloca ali do lado do higiênica, né? Ô, Flávio, tente. Você sabe que tente. Tudo que aquela ducha não é, é higiênica, né? Pois é. É, eu sei, mas eu não vou falar nisso. É igual aquele negocinho de secar a mão no ventinho. É. Né? Esse negocinho de secar a mão é perigoso. Aquilo você põe a mão assim. Ou água, pode marcar a mão. Aquelas tábuas de privada hoje em dia que tem japonesa que faz o serviço completo, limpa, seca, sopra o ar, joga o talco e lança um perfuminho. E ainda dá um beijinho na sua mão. Não é higiênica, não, tapioca. Ainda dá um beijinho depois. Né? Não, se é japonês, é higiênico. O povo higiênico é japonês. Vou te contar. A privada faz tudo isso quando termina dois tapinhas na tua bunda, né? Pode ir. Conheço gente que está nesta live. Quem foi no banheiro na casa do Japão só para testar? Eu não sei o que você tá falando, não. Ah, é Dudu Salles? Não sei o que você tá falando, não. Como é que é a história? Você foi, Dudu? Não. Aqui Dudu, em São Paulo, Dudu, na casa do Dudu, Japão. Dudu foi no restaurante japonês, destruiu a porcelana. Não, a casa do Japão ali na Paulista. Gente, Mayra, não precisa mentir. Se essa privada existisse, eu teria ido com certeza. Claro que ela tem. Só não era no banheiro público da casa do Japão. Não existe isso, Mayra. Lá tem sim. Sim, e fomos eu, você. Eu não fui no banheiro, Mayra. Se você usou isso pra contar, você conta. O amigo foi fazer a demonstração. É isso, o anfitrião foi fazer a demonstração. Ele chegou lá, este aqui é o banheiro, esta aqui é a minha privada eletrônica inteligente. Com licença, baixou as calças, sentou. Vejam como é que ela funciona. Por favor, vai começar a chegar mal, mas vocês vão aguentar, por favor. Eu não comi fibras hoje, mas tá indo. Vejam a eficiência da privada. Pega aí só mais um pouquinho. Ai, meu Deus do céu, por que eu não como fibras? Eu imagino, deve ter sido uma noite ótima. Isso se chama xixi pirotécnico. Não, eu não teria problema em assumir essa história se eu tivesse acontecido. Eu ia lá e deixar o pacotão mesmo. Chegar o... Deixar o capitão ali, ó. Ai, ai. Eu acho que com essa a gente já acabar, né? Não? A gente acabar, tá passando. É, pô, vai começar a prova do líder já, já, pô. Do Big Brother, tá, a gente ir pra prova do líder Big Brother, entendeu? Tem... Ai, gente, tem live do Raça Negra no dia 21 de abril. Ah, não, coisa divertida. 21 de abril, falar com o Rubiane. Rubiane adora Raça Negra. Pera, é o quê, Flávio? Eu também gosto. Não, eu mudei, né, de apartamento, então fiz a transferência da net, não sei o que lá e tudo mais, né? Precisei diminuir pacote, tudo, tirar uns canais que não dava depois que saiu do ganhador lá, não rola, né? Gastar com o net. Mas adivinha quais os canais que não tem, não estão aparecendo no meu pacote? Não sei, pontos. Quais? Globo. Os abertos, é claro! O quê? Os abertos. Os canais abertos. Sim, o cara deve ter pensado assim: ah, se ele tá pedindo canal pra assinatura, porque eu não gosto de TV aberta, vou cortar essa merda. Não que eu assista, não que eu assista os canais abertos, mas eu coloquei ali, tá pra mim. Porra, mas como assim? A Globo não tá no meu pacote, caralho. Mas a Globo mente, pra quem que tu quer a Globo? Mas eu não quero, eu não assisto, mas ele tá no meu pacote. Começar, viu? Eu não assisto, mas eu quero. Eu não assisto, mas eu tava no pacote. Tchau, galera. Tchau, Ricardo. Vai lá, Ricardo. Tchau, Flávio. O Flávio, tchau. O Ricardo tá tão viciado no BBB que ele não consegue mais. Eu fiquei de assistir a prova com o Ana, agora eu vou pra outra conferência. Então vai, tchau. Por que você tá de gravata? Tchau. A gente tá chegando ao final também. Eu só quero, antes de encerrar, responder aqui que o Regis Veronese, ele comentou no chat que não tá achando os podcasts da gente do Spotify. E não tão mesmo, não sei porquê. O Papo de Gordo foi expulso do Spotify. Eu acho que tu deixou de pagar, né? Tu fica com isso que vai acabar, eles tiraram. Porque o Spotify, assim, a gente paga pra estar lá. Mas... eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Gente, o Spotify não é a casa da mãe Joana. Os caras têm um pingo de critério. Eles ouviram o Papo de Gordo e falaram: não, nem fudendo. Foi expulso, nós não estamos mais lá. Mas assim, o feed do Papo de Gordo continua rolando, o site com todos os programas lá. Então, assim, Regis, você pode assinar o feed ou ver pelo site, escutar por lá, porque no Spotify. Acho pouco provável que eu não vou fazer nenhum esforço pra voltar pra lá, porque a gente tá acabando. Então eu não vou nem esquentar a cabeça com isso, sinceramente, entendeu? Acabou. Agora eu tô dando um recado sincero, né? É, gente, nós realmente não estamos mais no Spotify, não sei porquê, mas se você procurar no Deezer, que é menos criterioso. Sabe o que eu acho engraçado? A gente grava nessa live aqui direto. A gente grava mais live do que gravava programa, né? Impressionante. Sim. A gente tá fazendo. Mas por quê? Porque as lives tem toda essa parada do coletivo, de cuidar da sua própria tribo. É outra pegada, entendeu? A gravação do podcast não tem pauta. Na gravação do podcast a gente só tinha pauta. Não, é o mais importante. Não tem aquela maldita frase. A frase de abertura. Sério, era só isso que te incomodava. A frase era só isso. Só. Muito. Live. Por isso, se eu for arrumar emprego em outro podcast, eu preciso de um podcast que não tenha frase. Tá bom, então. Então quando for negociar meu passe, presta atenção. Eu vou colocar isso na exigência, tá bom. Fica a dica, Léo Lopes, viu? Essa é a exigência. Quando for mandar o certificado de propriedade da Elba para outro podcast. Já fica com informação, viu, aí, né? Deixa eu só falar, então. Acabou, né? O Rubênio falou, gravou o último episódio, gravei. A gente começou a gravar live, ela olhou pra minha cara, essa porra não é episódio. Acabado. Não é episódio. Eu acho, Dudu, que o coronavírus áudio, é exatamente o mimimi do vírus dizendo pro Papo de Gordo não acabar, porque você falou que ia acabar. A gente gravou o episódio final desta merda, em janeiro, eu acho. E agora a gente está gravando e está lançando programa toda semana. A gente está lançando programa toda semana. Nunca gravamos tanto. É só para desmentir Camila falou a mesma coisa que Rubiane. Eu falei, o pessoal vai fazer live. Ela falou, mas essa merda não acabou? Mas é porque o Dudu ficou triste porque eu não participei dos três últimos. Não foi exatamente isso, mas vamos dizer que foi, né? Se isso deixa seu coração quentinho, vamos dizer que foi. Iluda meu coração, Dudu. Não vou fazer isso com você. Mas enfim, de qualquer maneira, chega por hoje. Já falamos bobagem demais, eu quero ir pro Big Brother também, quero ver a prova do líder. É, Mayra quer dormir, que ela tá claramente Mayra, saqueada. Mayra, mãe é criado, Mayra. Pra é. Você. É feriado pra você também, Mayra. Não, pra mim não, pra vocês, porque eu... É feriado Mayra, pro Brasil Mayra. Inteiro, Mayra, não é só pra Cara, mulher. Não aguento mais. É. Maica, amanhã é feriado, você vai poder ficar em casa. Olha só. Bom, esse, gente, eu tô tão feliz sonho. De ficar em casa. Legal, legal. Vai ficar em casa amanhã, tá pra você é feriado, né? Pior que amanhã você vai ficar em casa, ok? Que legal. É, amanhã eu vou ficar em casa, amanhã é feriado. Vai ficar, olha só, amanhã você vai ficar em casa. Por isso que eu tô bebendo hoje, porque amanhã eu não tô mais. O tapioca vai fazer? Vai pro supermercado brigar. Esse sou eu. Não, aqui a gente já resolveu o que a gente vai fazer amanhã. Nós vamos pedir comida no restaurante baiano para poder. Que Mayra que tá com vontade de aproveitar que Semana Santa, né? E comer uma moqueca de peixe. É caruru. Ou caruru, enfim. Não tem aqui nessa cidade. O que é caruru? Vocês desinfetam a embalagem quando ela chega? Gente, o que é caruru? Gente, é caruru. Sim, caruru é caruru. Claro que eu desinfeto. Eu lambo a embalagem inteira.